que nos crucifique aquele que nunca errou, que nunca deu um vacilo e nunca pecou. Nos taxam de violentos porque em alguns momentos agimos com os punhos e sem sentimentos. Não vou explicar meus erros e se não recometê-los. Não sou perfeito, aceito. Então, que errando eu aprendo e posso dizer. Dizer tipo o quê, meu irmão? Nós aprendemos para praticar. E aí? E praticamos pra aprender. É, pode crer. Vivendo, convivendo e aprendendo com o próximo, querendo que seus bons atos se façam nossos, e o mal nem sempre está onde se possa vê-lo. E o inimigo raramente, véi, parece sê-lo. Por motivos pequenos, talvez até contornáveis, por muitas vezes capaz de atos inenarráveis. Gosto de sangue na boca. É, pior que é, meu irmão. Nem sempre a gente consegue segurar, pode crer. Às vezes até dá certo. Raiva, medo, prazer, sentimento misto. Incapacidade total de prever um imprevisto. Na maioria das vezes estava certo, mas agi errado. Amém. Pode crer, véi, amém. Devia ser capaz de esperar o inesperado. Pode crer. Ainda não aprendi, mas vivo tentando. Só Deus é perfeito, irmão. Amém. Só véi, se aprende errando. Não quero fama de valente, isso já era. Coisa ultrapassada, milenarmente velha. Não. Mas concorde comigo, não uso de artifício. É difícil. O cordeiro viver na alcateia. É, pior que é, meu irmão. Como é que a gente pode viver no meio de uns caras que não pensam em ninguém? Captando, assimilando o que é mostrado à frente. Tomando lições de vida de gente como a gente. Tentamos ser iguais, mas sempre diferentes. Jamaica X, câmbio negro, indubitavelmente. É. Seus irmãos, não. Sejam amarelos, negros ou brancos. É, pode crer, mano. Somos seus irmãos, véi. Pode crer. Mas nunca fomos santos.